Este é o 31º episódio do Até Tenho Amigos Que São, e nem acredito que cheguei até aqui. A convidada desta semana é a Westa de Rita. Ela vai para Nova Iorque quase 2 meses e gravámos a conversa na cama dela no sábado, pouco antes da festa de despedida, onde eu passei música com Cimento, o trio de passagem de música a que pertenço. Como sempre, não se esqueçam de fazer like na página do podcast no Facebook, de subscrevê-lo no iTunes, nem de o classificarem com estrelas e críticas por lá. E é isto. Podias falar dos livros que tens na... Não, tipo, não vais falar porque este só li 3 páginas ou 4. Não faz mal, porque é que foste comprar o livro da Caitlin Warren? Porque, para me ajudar a saber como ser uma mulher. Porque se chama How to Be a Woman. Sim. Mas a cena gira deste livro, por acaso, é que uma vez estava aqui com este gajo, com um gajo nesta mesma cama, e tipo, ele gozou bué com isto. Porquê? Porque era um curtinho. Porque achou que não era preciso eu ter um livro para explicar How to Be a Woman. Nunca lhe passou pela cabeça que era tipo um livro com piada? Não. E tipo, nessas alturas nem sei muito bem o que dizer, então fico só com a impressão das pessoas e começo a desligar gradualmente da coisa. Espera, e o outro livro que tens por baixo é o Bad Feminist de Roxane Gay. Esse já leste? Ainda não. Ok, e ele não gozou com esse? Com esse não, mas acho que provavelmente só leu o título do primeiro, ficou com uma ideia dos meus livros e depois nunca mais não leu o segundo. Que são só 2 os seus livros? É. Yeah. Que estão atrás de ti? Sim. Não, mas eu não leio, tipo, não leio muito. Certo, aliás, o último livro que leste foi do Lina Dunham? Sim, mas eu tipo nunca li, nunca gostei de ler na minha vida. Por isso é que a tua arte é escrita. Não sei porque é que a minha arte é escrita. Não sei responder essas perguntas, tipo, eu nunca achei que escrevesse bem, nem escrevo bem, tu sabes que eu não escrevo bem, mas provavelmente tenho pensamentos bons. Como é que eu sei isso, Rita? Como? Estás sempre a dizer que eu escrevo mal. Eu nunca disse que escrevias mal. Fogo. Estás sempre a dizer, olha este erro, olha aquele erro, olha-me para isto, Nossa Senhora. Que básica. Eu nunca te disse isto na vida. Eu sei, estou a gozar com algumas coisas que tu dizes. Eu digo só, olha, se calhar ficava melhor assim. Eu sei, mas eu agradeço muito essas coisas. Podemos fingir que tu nunca me vieste perguntar como é que se escrevem certas coisas. Não, mas eu tipo, eu tenho noção que não falo bem nem português, nem escrevo bem em inglês. Mano, eu não sou uma pessoa que falo bem. Tipo, não tenho vergonha nenhuma. Caralho, deixa-me ser. É só por ter sotaque. Também ajuda um bocado a não falar bem. Isso é uma má onda de dizer. O quê? Estava só a gozar contigo e tu achas mesmo que isso é verdade? O quê? Que o sotaque ajuda a não falar bem? Não, não é. A falar bem é mais tipo a ter uma presença boa. O que é ter uma presença boa? Tipo, conseguir impressionar com o que dizes, porque provavelmente vai haver um palavrão em alguma das frases que vais dizer e depois não vai ser muito fixe. As pessoas não ficam impressionadas com palavrões? Por acaso até ficam impressionadas, mas não pelo... Pela positiva? Pelo bem, mas pelo mal. Porquê? Não sei, pergunto às pessoas, não pergunto a mim. Quem são as pessoas? Não sei, lembro-me de quando era chaval e vinha a Lisboa a concertos e dizia palavrões, o pessoal ficava mesmo bué chocado. E que tipo de concertos eram esses? Concertos punk hardcore. Que tipo de coisas? Que eram nomes? Ah, não sei. Claro que sabes. Eu neste aqui especificamente lembro-me que era My Rules com outra cena qualquer em Cacilhas, no Culto, e não era o Culto, acho eu. Não lembro muito bem de quem é que estava a tocar. Só lembro My Rules, que era a minha onda favorita portuguesa. Claro que sim, My Rules. É tudo. My Rules tem todo o ar de ser a tua favorita. Era mesmo. Com esse nome. Yeah, era mesmo perfeito para mim. E faziam uma cover qualquer. Chris. Que era o nome da banda portuguesa. Anyway. Crystal? Capaz que. Não sei. Acho que o PP tocava. Não tocava em My Rules, o PP. Qual PP? O Pedro Paulos. Pedro Paulos? Celebridade famosa, Pedro Paulo. Eu, pá, sério, essa merda do celebridade famosa irrita-me tanto. Eu não percebo qual é a piada, juro. Por tu seres uma celebridade famosa, tu própria? Não, por ser dada tanta importância a essa merda. Tu sabes que é gozar, certo? Sei, mas tipo, sabes quanto mais gozas com uma coisa, mais importante ela é? Tipo, se amanhã o Pedro Paulo se amanhã o Pedro Paulo se tornar a pessoa mais famosa do mundo, eu fico a pessoa mais contente do mundo. Mas eu não estou a dizer que tu não ficas contente por eu ser famoso. Estou a dizer que não acho piada porque não tenho interesse nenhum, tipo, é uma coisa que me ultrapassa. E quando faz essa piada comigo, eu também não gosto. Nem gosto que as pessoas falem de mim dessa forma. Como uma pessoa que é conhecida por pessoas. Sim. Não gosto mesmo, não estou a gozar sequer. Não gosto mesmo. Eu fico chateada com as pessoas quando me apresentam outras pessoas como se eu fosse alguma coisa que eles tivessem que conhecer. Não, eu não estou a dizer isso, mas há muitas pessoas que te conhecem. Não me conhecem, conhecem o meu trabalho, são coisas diferentes. Pronto, sabem quem tu és. Pode ser? Sabem o que o meu trabalho é. Ok, sabem que tu és uma pessoa que existe no mundo e que trabalha? Sim. Ok? Sim. Podemos falar dos CDs que tu trouxeste de Águas Santas? Que é? O Crazy Sexy Cool? Sim. E o, como é que se chama o outro da TLC? O que tem o Unpretty e o... Como é que se chama? Fanmail. Fanmail, exatamente. Fogo. Estava-me a escapar agora. Não sabes mesmo nada desse... Sei tanto, eu tenho esse disco. Ter não quer dizer que conheces. E conheço o disco, eu tenho... Não estava a lembrar do nome. Estava aqui a ver se o Pedro Paulo esteve mesmo em My Rules, mas acho que não vai acontecer. Já não existe mais space. Pois, isso há de ser uma coisa... Que... Estamos a falar de que anos? 2000 e... Não é assim, então... 2009, 2008. Por aí. Ah, não sei se... Podemos perguntar ao próprio um dia. Não, eu lembro-me que ele estava sempre nesses concertos, mas acho que não fazia parte também. Sim, pronto, os vestidos que eu trouxe de Águas Santas, o que é que tem? Nada, e é a Ivo, tu adoras a Ivo. Sim. A Ivo é... É a melhor do mundo. A melhor do mundo, porquê? Porque é uma gaja fixe. Porquê que é uma gaja fixe? Porque... Pá, sei lá, dá-me pica. Porquê que está pica? Porque é uma pessoa que eu identifico. Quando é que descobriste a Ivo e quando é que descobriste que adoras a Ivo? Bora! Não sei mesmo. Tipo, eu não, nem me lembro sequer de ter comprado aquele o álbum. Ok. Mas qual é que era a malha da Ivo que tu curtias? Já passou por muitas fases. Não, mas qual é que era a primeira? A primeira é muito má, era a Ivo Existe do outro chique. Que nem sequer existe, não percebo muito bem porque não sequer existem letras. Ou na altura nem existiam letras para esse som. Na internet? Sim, então eu achava aquilo mesmo wow. E não há letras, portanto isto deve ser o melhor som do mundo. Yeah. Mas não me lembro muito bem porque é que eu comecei a gostar dela. Acho que era... Sei que tipo, curtia a TLC e depois também tinha o CD da Ivo lá. E mas qual era a malha da Ivo nessa altura? Era a Irresistible Chick. Mas depois a seguir? A seguir? É capaz de ter sido a Evolution. Que é tipo uma das últimas do Evolution. Que é tipo power, é tipo sou maior e vou conseguir tudo na vida. E por ser tipo curto aquele filme que é o Girl Fight, com Michelle Rodrigues. Yeah, acho que sim. Sempre curti de referências de gajas poderosas. Quais eram mais? Mais a Pink, a Caitlyn Hanna. Caitlyn Hanna? Estou a dizer mal. Então diz lá direito que é para eu aprender. Kathleen? Kathleen Hanna. Isto foi bué de errado. O quê? Estás-me a explicar? Estamos a falar da Kathleen Hanna e tipo, está um homem a explicar-te. Não vou, tipo. Isto é a definição. Não é um homem, é tipo uma pessoa está a explicar. Não, isto é a definição de mansplaining, tipo, mesmo. Isto está no dicionário. Este sim, momento está no dicionário. Mas eu não entendo, tipo, se uma pessoa, tipo, eu sou uma pessoa, tu és uma pessoa, se eu estou a dizer mal uma coisa, porque é que tu não podes explicar ou dizer como é que se. Só por seres homem? É estranho. Eu acho que se alguém contasse isto à Kathleen Hanna, ela diria, tipo, pá, mata esse gajo. Não acho nada. Eu também não acho, mas... não acho nada, mas um dia... Acho que ela levaria isso na boa, mas pronto. Pois, eu também. Até porque já disse, tenho a impressão que não falo muito bem inglês. E mais? Catherine Hanna? Não sei mais. Focaste na Catherine Hanna? Não há mais. Boa de bandas, tipo... Podes dizer bandas, podes dizer nomes. E bulimia e... sei lá... Vês, isso é estou a intimidar-me porque eu não conheço nenhuma dessas bandas. Pois é, normal, porque eu era boa da geek de bandas brasileiras, Riot Girl. Vês? E... yeah, era boa colada nessas coisas. E estava sempre a espalhar bandas novas. Espera, sendo bandas brasileiras, podem ser consideradas Riot Girl, tendo em conta que Riot Girl era uma coisa tão, tão específica daquele local geográfico naquela altura? Acho que... essa informação que me estás a dar é nova, porque para mim Riot Girl sempre foi uma cena universal. Mas está-se bem, ainda bem que existe uma história a limitar onde é que se pode ser Riot Girl. Não, é só tinha porque as pessoas tinham esse movimento, tinham esses fanzines e essas coisas. Sim. Todas eram de um sítio específico. Sim, mas isso é porque isso começou a existir num sítio, mas depois as coisas começam a se espalhar, tipo... Não sei, portanto, isso é a coisa que vamos perguntar à Catherine Hanna e ver o que é que ela acha. Porquê? Não sei, estou a brincar. Não estou a perceber, tipo, como é que Riot Girl não é uma cena universal? Porque pode existir em qualquer lado. Porque era as pessoas ligadas a essa cena, nessa altura. É só isso. Que cena? Uma cidade específica? Ou ideais específicos? Olímpia, Washington. Mas... Nessa altura não existia net, nem existiam coisas. Não, claro que sim. E ela tem um discurso, agora tem um discurso de bem inclusivo, daquilo era demasiado branco e não sei o que, não sei o que mais. E ela tem um discurso bué fixe. Uma entrevista bué da fixe da Luca Mobel. Sim. É um cómico. Eu mostrei-te essa entrevista, não mostrei. Não sei, não faço ideia. Que ela com o WK Mobel, um gajo teve um talk show no. Estamos mesmo a fazer isto. Estamos mesmo a fazer isto, Rita Gomes. Sim, continua. O gajo tinha um talk show no FX, depois passou para o FXX e foi cancelado. Sim. Mas eu tinha um talk show bué da fixe, que era o Totally Biased. Ele levou lá a Catherine Hanna e pá, e ele é um apresentador, é um cómico negro, bastante engajado em termos de feminismo interseccional, de preocupação com todo o tipo de coisas, de... e tal, e ela é que puxou o assunto de ser um Riot Girl, era bué da branca e tipo agora estava a tentar ser ter uma cena mais inclusiva e portanto isso, essa informação que eu tenho agora de que me lembrei agora faz-me pensar que se calhar isso pode ser verdade, de Riot Girl pode ser uma coisa que pode ser exportada para todo mundo, apesar de quando eu penso em Riot Girl penso em... Pronto, mas eu acho que isso... nesse sítio. É porque tu és uma pessoa boa das definições. Sim. E eu sou uma pessoa boa das coisas. Então, coisas. Eu quando cresci a achar que Riot Girl era uma coisa universal e inclusiva e que toda a gente podia ser e que toda a gente devia ser e que blá blá blá. Por isso nunca pensei que seria só uma cena especificamente Olímpia. Ok. Portanto, eu curti boa. Riot Girl brasileiro. Diz lá outra vez os nomes das bandas. Dominatrix. Sério que também curtiste isso? O quê? Dominatrix. Não, e foi é o nome. Quais é que eram os outros nomes? Pulso, Bolinha, TPM. Por aí. Não sei se também existiam mais. Mas essas eram as mais importantes. E eram onde? Eram do Brasil, tipo, não me perguntes. Não sou tu, eu não sei os factos todos das coisas, todas que conheces. Não sei nada. Sabes sim, sabes os factos todos das coisas que te perguntei na vida. Não sei nada. Estava só a pedir para falar sobre isso. Tipo, como é que eram as letras? Era tudo em brasileiro ou. Não, Dominatrix fazia uma coisa que por acaso eu estava um bocado que era ter letras em brasileiro e letras em inglês. Não sei o que. Em brasileiro, adoro. Opa, em português, foda-se. Fui eu que disse. Ok. Bulimia era tipo. Mas a maioria era tudo em português. Yeah, a bulimia era capaz de ser das mais importantes. E tinha também as letras mais, como é que se diz? Fortes, agressivas, diretas. Tipo, não me lembro nada agora, mas era bué da fixe. E isso sempre foi a cena que tu curtiste mais? Cenas fortes, vida. Diretas, agressivas. Não, na música que consomes e tipo. Na vida coisas... também. não necessariamente, tipo. Não, mas tu gostas muito dessa cena do. Empoderar, como estavas a dizer. Sim, mas provavelmente isso é porque. Como é que eu ia explicar? Provavelmente isso é porque eu sempre tive uma educação que me dizia que eu nunca iria ser, ou que seria muito difícil eu conseguir alguma coisa na vida, sabes? Tipo, isto é bem estranho de se dizer. Não, mas é, eu sempre estranho, nunca, tipo, achei que se podia mesmo criar uma coisa e conseguir. Então, tipo, quando começas a perceber que podes mudar coisas na tua vida, também, tipo, comecei a curtir bué dessa cena do empowerment e de ter essas referências todas que me deixam com mais pica e que me deixam um bocadinho mais esperançosa no mundo. Como Girl Fight, que eu nunca... O Girl Fight, fala, não, tipo, Girl Fight é tipo só um filme de luta. Eu sei que me falas disso porque eu nunca cheguei a ver. E é um bocado tipo romance, mas é um romance fixe porque ela é uma gaja que luta como eu e depois apaixona-se. Não é tipo assistente nem nada. É ela que luta mesmo. Não sei, é só badass. É só tipo uma referência de uma gaja forte que luta. E depois também tem um lado que se apaixona, uou. Uau! Uau mesmo. Afinal, pode-se ter tudo. Pode, às vezes, nos filmes, sim. Só me pergunto porque eu nunca cheguei a ver o filme. E são as duas cenas que têm a ver contigo. O quê? Girl Fight e mais o quê? E a Eve, que eu pensei, tipo, é pá, vou meter nisto. E depois não. Nunca chegou a acontecer. Okay. Até hoje, porque eu hoje meti, tenho ido. Sim, não, eu hei de fazer isso, ainda não calhou, foi só isso. Ok. Só, mas foi tipo as duas coisas que tem a ver contigo, que tem que okay. ver contigo. Que mas acho que há muitas mais coisas, espero eu que existam muitas mais coisas, assim, que ver comigo. Não, claro que sim, eu estou só a dizer... Essas duas coisas de específicas. Sim, de cultura pop. No mês em que estivemos a falar bué, foi isso que memorizaste sobre mim, né? Eve e Girl Fight. E estás agora com pena de nunca teres visto. Não é bem isso, mas pronto, pode ser o que tu quiseres. Te vamos. Sim. E queres então? Cortar esta parte? O quê? Queres cortar esta parte? Não. Quero que esta parte fique. Para sempre? Sim. Para shaming me? Não. É um bocado. Não é nada. E a Amy Schumer? O que é que tem? Quando é que a Amy Schumer surge na tua vida? Não há muito tempo. Para aí há... Para um ano e meio. Acho que estava na praia quando comecei a ver a Amy Schumer. E senti tipo, uau, o mundo faz sentido outra vez. Porque tinha deixado de fazer sentido? Sei lá, por pessoas e vida. Não sei, não gosto muito. Eu, tipo, 99%. Ok, 99% não, mas 90% dos meus dias não acho que a vida tenha assim muito assim que se lhe diga, né? Então. Já quando descobri a Amy Schumer, achei que se calhar. Mas estamos a falar do Inside Amy Schumer? Especificamente da stand-up dela? Eu acho que. Primeiro vi um stand-up dela. Ok. É que são coisas muito diferentes. Eu sei. Mas depois disso vi o Inside Amy Schumer. E isto que eu estou a dizer, boa vida, faz isso outra vez, foi no Inside Amy Schumer. Ok, pois. É que eu prefiro mas de longe o Inside Amy Schumer era o stand-up dela. Isso és tu. E é para o stand-up dela. Gosteamos. Eu sei que sim. Eu acho que o que ela faz no Inside Amy Schumer é muito mais importante do que ela faz no stand-up dela. Em termos de mensagem, em termos da maneira como essa mensagem está feita, e apesar dela estar a distanciar um bocado daquela coisa de mazinha e de insensível que ela tinha na stand-up dela, porque queremos que não, há muitas partes de piadas sobre raça na stand-up dela que não são a melhor coisa do mundo. E não é aquela coisa de ela é uma perigosa racista. Está tipo a aprender, qual é a cena? Eu acho que ela está a aprender e está a fazer. Mas então não está a distanciar, está a aprender, qual é? Okay, está, não estou a gostar dessa, tipo, parece que está a dizer que ela está a fugir de, não, de não, ser não, ela. Não, ela não está tipo a fugir, está só a aprender com. É a terceira Erdinger que tu me dás para as mãos. Sim. Não, por acaso não, mas ela era da... Paulaner. Paulaner? Não, acho que eram todas Erdinger. Ok, pronto, era Paula. Eu nem sequer gosto do Vice. Bia. Gosto. Não é a minha favorita, como olha, eu estava a explicar é assim. Há bocado. Não, estou a gostar. Eu não me estou a queixar. Estás bué a queixar-te. Estou nada a queixar. Que vale que está a ser gravado, que eu estou a dar tipo cerveja daquela cara e que tu estás a queixar-te. Estás a dizer que não gostas. Não, estou a dizer que eu não costumo beber. Era mais por aí. Mais uma vez. Desconfortável por causa deste. Colapso da cerveja com a minha cama. Sim. Eu estava a exprimir mal. Eu acho que o Inside Amy Schumer é muito mais fixe do que o stand-up dela. Está bem. Fixe. Mas e curto o Trainwreck e curto o. Eu percebo é isso. Mas, por exemplo, uma vez mostrei à minha mãe, que é uma pessoa que não vê stand-up, um stand-up da Amy Schumer, e ela riu-se bué. E achei que aquilo podia chegar tipo pessoas como a minha mãe. Sim. Que não têm muitas referências. E okay. Achei isso fixe. Mas isto que eu estou a dizer não é dizer mal da stand-up dela. Pronto, isto que eu estou a dizer não é dizer mal da minha mãe. É dizer que tipo é fixe que o stand-up dela. Que é mais fácil. Que o Inside Amy Schumer. Tá, o que eu estou a dizer é que o stand-up dela é mais fácil que o Inside Amy Schumer. E tipo, isso para ti pode não ser estimulante, mas para pessoas. Eu acabei de dizer que era, que eu me rio com a coisa. Eu só prefiro o Inside Amy Schumer. Ok, pronto. É só isso. E ele tem histórias incríveis. Tu chegaste a ouvir aqui? Tem. Eu mandei-te ela no podcast do Michael Ian Black, How to Be Amazing. É capaz de não, eu sou capaz de não ter ouvido isso. Não sei porquê, acho que. Que ela começa a falar do Jerry Lewis. Que ela foi fazer uma cena qualquer com o Jerry, um espetáculo de beneficência qualquer, acho eu, e que estava lá o Jerry Lewis. Pai, Jerry Lewis é um gajo que, pronto, ele é tipo um nome intocável da comédia cinematográfica americana e não sei o quê. E é uma pessoa que tem uma citação que é aquele velho. As mulheres não têm piada. Sim. As mulheres não podem ter piada. Sim. As mulheres não podem ter piada. E acho que nesse espetáculo ele chega lá e começa a apalpá-la toda e a pegar nela e a ser boa horrível quem para não, ela. Né? Quem não, né? Quem não? E ela reagiu. Eu já não lembro como era a história. Ela reagiu, uou. Que não, fighter. Não, porque mais ninguém estava a reagir, é só isso. Ele tinha feito isso a tipo outras duas ou três cómicas antes. Quem é que faz isso? Tipo, quem? Ele faz esse tipo de coisas e tipo, ele continua a ser um deus da comédia. Pronto, mas. Irrita-me tanto. Isso aí. Estás a perceber? Sim. Está-me a irritar um bocado, estão a passar este som lá em baixo que eu queria que tu passasses. Qual é este som? É o R. Kelly do Bump and Grind. Bump and Grind. Está-me a irritar um bocado. Pronto, então. Eu acho que ela não fez mais nada do que. Não, eu só fiquei horrorizado com esta história. Não por ela, obviamente pela Jerry Lewis. Que eu é uma não pessoa. Muito horrorizada. Porque quem não nutre qualquer tipo de simpatia, apesar de adorar. O King of Comedy do Martin Scorsese é com ele. E eu adoro o King of Comedy do Martin Scorsese. Acho que ele é ótimo no King of Comedy. Não gosto nada do tipo de comédia que ele representa. Ok. Apesar de ele ser muito inventivo quando cai no chão e não sei o quê, que é tudo, a comédia dele é toda sobre ele cair no chão e bater em cenas na cabeça e não sei o quê. A comédia dele, mas tipo, se é sobre isso, acho que não, não vai dar. Ele é muito inventivo, inventivo não, a escorrar em bananas. Isso não me choca nada, a escorrar em bananas. Pronto, estou a falar demais. Os franceses adoram-no. Os franceses, mas tipo, já, os franceses. Que é um grande gênio. Eu não quero ser muito má, mas tipo, franceses. Adoro franceses. Como a mãe da Rita Gomes. Não, tenho amigos franceses, man. E bem clientes em França. Isto é mesmo mal preciso, eu tenho bem amigos franceses. É bom, até tenho amigos que são. Não, mas eu. É um sonho. Não, tipo, só não gosto muito de vibe de Paris, ok? Ok. Mas nada. Eu não sei, já me contaste isso várias vezes. Sim. Voltando, estás a dizer que não te surpreende nada isso ter acontecido? Ah, isso ser considerado comédia. Ah, ele pegar nela e papar essas coisas todas. Sim, isso não me surpreende. Porquê? Porque pelos vistos, a primeira parte do ser humano masculino não sei, tipo aquela coisa que eu te contei, estar na praia, não sei se te lembras, estava tipo a andar na praia, tipo num sítio deserto, estava eu e uma pessoa, e quando eu reparei, essa pessoa era um homem que por acaso estava a masturbar, e por acaso tipo essa pessoa veio atrás de mim e continuou a masturbar-se atrás de mim numa praia deserta. E tipo, isto para mim é obviamente nojento e para ela é perfeitamente normal. Então tipo, não acho mesmo nada anormal que isso seja considerado uma coisa divertida e cómica para a maior parte das pessoas, apesar de achar triste que seja considerado normal, percebe-se? Claro, não, claro, sim. E obviamente eu lembro-me dessa história, não é, Rita? Não sei, tipo, podes não te lembrar. Ah, sim, porque eu tenho muito má memória e não me costumo lembrar das coisas que tu me dizes. Podia não te ter marcado, provavelmente não te marcou a ti como me marcou a mim. Obviamente não me marcou a mim como não, te marcou a ti, porque eu não estava lá. Okay. E porque eu nunca por muito que eu possa empatizar com isso, eu nunca saberei o que é estar nessa situação. Não. Obviamente, ainda bem que não para mim, mas é uma coisa nojenta, é uma coisa horrível e que acontece frequentemente. Sim. E que para ti é tipo sábado, à tarde, é tipo, ah, pronto, sábado, olha. É um bocado isso. Para ti, eu estou a falar das pessoas do género feminino que levam com isso frequentemente. Sim. Com isso. Com esse tipo de comportamento. O que eu estou a dizer é que é impressionante que esta pessoa possa fazer isto e continue a ser considerado um deus da comédia. Pronto, mas sim? Pessoal que considera esse homem deus da comédia, que se manque rapidamente. Não, é como. Lembras-te daquela cena de Louis C.K.? Qual? Sempre houve aquelas histórias à volta de Louis C.K. Nada, man. Não queria nada que houvesse. Dele fazer isso que essa pessoa fez quando estavas na praia. Sim. Em frente a outras cómicas. Depois houve este ano aquela história da Jen Kirkman a dizer que havia um cómico que lhe tinha feito alguma coisa. Sim. E depois toda a gente achou que era o Louis C.K. E depois ela veio a público a dizer que não era e apagou o podcast em que ela dizia isso. Sim. E essas coisas todas. Mas são histórias que persistem e pai, que é muito estranho ser o Louis C.K. a fazer. É como digo, o Jerry Lewis, chegaste a um palco e começar a apalpar ou pegar numa mulher qualquer, não é nada surpreendente. Uma pessoa basta ver tudo o que ele disse na vida e todos os filmes dele para ver o respeito que ele tem por mulheres. Agora, o Louis C.K. é uma pessoa que tem uma comédia muito, um estilo de comédia que é muito inclusivo e que não é de maneira nenhuma misógino. É que eu não queria nada que isso fosse verdade. Nenhum de nós queria. Mas se for verdade, olha, pronto, mais uma pessoa. Que é uma merda. Já estou habituada a este sentimento de ter que deslargar pessoas assim pela vida fora. Mais pessoas são uma merda, vamos fazer uma lista. Não tenho assim capacidade para fazer a lista, dizem uma pessoa. Celebridades famosas. É melhor não, tipo, queres mesmo? Quero. Começa tu. Começo eu? Sim. R. Kelly, tivemos a ouvir há bocado. Opa! O R. Kelly é um monstro que troca. Mas mesmo assim, é um monstro, mas tipo, vais passar R. Kelly na minha festa para aí umas duas malhas. Não sei. Não devias. Eu não devia. Não curto nada de Snoop Dogg, por exemplo. Não sei porquê, tipo. Eu acho que ele deve ser nojento. Eu não conheço histórias sequer. Tipo, não, conheço. Sabes que ele foi julgado por homicídio. Pronto, então. Murder was the case that they gave me. Mas é assim, eu vou-te explicar. Eu leio as coisas, elas entram tipo durante 5 segundos e depois eu deslargo essas coisas e também deslargo as pessoas. Por isso, provavelmente, eu nessa altura deslarguei o Snoop Dogg, né? Deslargar? Deslarguei o Snoop Dogg, okay. Tipo, deixei tipo no caixote de lixo e nunca mais pensei porquê. Pronto, ainda bem que me estás a relembrar. Anyway, é uma das pessoas que eu também não curto. Next. O RZA foi condenado por homicídio involuntário de uma pessoa. RZA? Antes do Wu-Tang Clan, quando ele era só o Prince Rakim, tinha uma música e tudo que era We Love You Rakim. Isto é uma imitação incrível que eu acabei de fazer. Como sabes, eu sou mundialmente conhecido pelas minhas imitações. E ele matou uma pessoa e ele foi condenado por homicídio involuntário. Eu não sei se ele fez prisão, mas ele foi mesmo condenado. Ele matou mesmo uma pessoa, homicídio involuntário. E depois fundou o Wu-Tang Clan. É capaz. E tentou mais ou menos redimir-se disso de alguma maneira. Mas não é o único, porque. Não tipo, é das únicas pessoas. Porque eu. Quase toda a gente conhece. A única pessoa que conheci que os conhece disse-me só: será que tu ouves isso? Esse pessoal é mesmo low life, mesmo girls, mesmo gente. E eu fiquei a pensar: Não são as únicas pessoas conhecidas que mataram pessoas. Sabes que o Matthew Broderick e a Jennifer Grey. Sabes quem é Matthew Broderick? Ferris Bueller's Day Off. Ok, sim. É o marido da Sarah Jessica Parker. Ok. E a Jennifer Grey, Dirty Dancing? Sim. Ela fazia de irmã dele no Ferris Bueller's Day Off e eles andavam. E alguns dos anos 80, ou na Escócia ou na Irlanda, já não sei como é que é, eles iam os dois no carro e atropelaram atropelaram tipo duas pessoas e uma delas morreu. O Matthew Broderick matou uma pessoa. Tanta família dessa pessoa já perdoou, okay. E não sei o quê. Muito simpática. Não estou a curtir muito esta lista, é só tipo. Lista de pessoas que são uma merda. Yeah. Isto é um acidente, não sei. As pessoas já foram perdoadas e não foram. Não sei, tipo, não. Prefiro fazer uma lista de pessoas que amo. Bora fazer uma lista de pessoas que tu amas. Além da Amy Schumer, tens o livro da Amy Poehler ali. É, mas acho que tu amas mais que eu, por isso. A Amy Poehler? Yeah. Claro. Então, ela fundou o Parks and Recreation Brigade. Está bem, mas acho que sabes muito mais que ela do que eu. Tipo, eu nunca vi Parks and Recreation. Isso é bem triste. Eu sei, mas um dia vou ver. É uma das coisas que eu sei que vou ver. Eu não estou a julgar, é só és tu que perdes. Sabes que é a primeira vez que eu tenho um telemóvel? Telemóvel do Pedro Paulo, que ele me emprestou. Primeira vez que tenho um telemóvel em muito, muito tempo. Que não tem. Porque eu sei que isto era muito temporário, então achei que não valia a pena. Não, mas é temporário. Acho que vou ter de repensar isso, porque eu já tinha isto há 2 meses. Pois. Acho que ela está chateada contigo. Acho que ela vai ficar muito triste comigo. Já está, certeza. Achas? Tem mais? Foda-se. Pessoas que eu amo. Deixa-me pensar. Os Descendants, tens ali o Live Aid. Não é uma pessoa, eu não amo a pessoa Descendants. O Milo. Também não amo o Milo, okay. Gosto da banda. Okay. É muito difícil eu amar alguém, ok? Espera, tenho que pensar uma beca. Vai continuando, diz pessoas, vai. E o Heartbreaker da Mariah Carey, com o Jay-Z? Quem é? Está a tocar agora, lá em baixo. Sim. Não chegas aqui. Sim, mas não é uma grande manda. Pá, é a Mariah Carey. Qual é a tua manda favorita da Mariah Carey? A minha manda favorita da Mariah Carey é mesmo o álbum todo de Natal dela. A sério? Sim, porque estou mesmo a falar a sério, okay. Porque foi uma coisa que os meus pais sempre me deram a tocar lá em casa. Sério? Já. Yeah. Estamos a falar com as santas? Se tiver que ser. Sim, estamos a falar de águas santas. Sim. Só antes de entrarmos nesse assunto, a minha malha favorita da Mariah Carey é uma malha com o Freeway e o Jay-Z, chamada You Got Me. Que é... Não conheço. Que é... Eu acho que é o Just Blaze, o produtor, que ele... O que ele fez foi pegou na voz dela, fez aquela cena que eles... Como é que isso faz? Que ele e o Kanye West começaram a fazer no blueprint do Jay-Z, que é acelerar o boé a voz e fica aquele sample de soul boé acelerado, o pitch todo para cima. Sim, sei perfeitamente. E fez isso com... Sabes? Jay-Z, sei, continua, Kanye continua. West, a explicação. Sim. Estás a ver? Esse estilo de coisa. Through the wire, na. Que ele fez a Chaka Khan, ok? É esse tipo de coisa. O Just Blaze fez isso à voz da Mariah Carey, sim, fingiu que aquilo era um sample antigo e depois a Mariah Carey a cantar por cima, como se aquilo fosse um sample antigo, mas era um sample da voz dela. Ok. E pronto, e tem o Freeway e o Jay-Z. Cool. Eu tinha isso em vinil, é o Banda Fixe. Águas Santas. Restauradores do Brasileiro. O sítio onde tu aprendias órgão. Onde eu aprendi órgão? Onde eu aprendi a tocar órgão, ok. Sim, eu acho que é isso que está subentendido em tu aprenderes órgão é aprender a tocar órgão. Não sou bué da mal aprender órgão. Parece que a falar de órgãos? Ou órgãos humanos? Órgãos humanos é tipo, é esquisito. Sim, restauradores brasileiros não é bem aos santos, é mais poderosos. Ok. E o Marante estava envolvido? Sim, não. Não faço ideia, tipo, o meu primo diz que sim, o meu pai diz que não, é uma confusão, não percebo mesmo nada dessa merda. O meu primo disse para eu ver o programa do, que é, Bruno Nogueira, porque adoro estava a lá... Adoro a maneira como lugar, sério. Ninguém precisa saber isso. Porque o Marante estava lá e o Marante é tipo... Qualquer coisa a ver envolvido com os trovadores onde nós tocávamos órgão. Mas o meu pai diz que não, por isso não faço a mínima ideia. E depois há aquele outro cantor romântico de Águas Santas, o Júlio Iglesias. Não, o Júlio Iglesias português, é isso? Sim. Foi isso que eu disse, não é? Yeah, e não me parece que Águas Santas seja assim um sítio tão romântico, para serem mais que dois. Ou mais que um. O Miguel Araújo não é da Águas Santas? O Miguel Araújo... Existe. António Zambujo e Miguel Araújo, não é? Yeah, o Miguel Araújo cresceu em Águas Santas. Yeah. E o... Espera, como é que ele se chama? Aquele gajo bué da hot da seleção portuguesa que jogou no Porto. Ai, o que foda-se. Esse é do Porto também, man. Aquele gajo bué da swag, bué do hipster. Sabes que Rui Meirelles. Rui Meirelles também. É o único futebolista que eu conheço. Também é o único viveu que eu conheço. Em Inusino. Não é Águas Santas, mas é em Inusino que foi o sítio é onde único eu vivi. É o único que conheço, sabes? A minha vida toda. Pronto, por isso como é que devias saber quando eu te perguntei, tipo, aquela da seleção, devias ter dito logo Rui Meirelles. Eu ficava logo acabada, merda. Não é só pela barba, conversa. Não é mais nada. Pronto, ainda não, bem. Não. Eu não sei o que é que ele faz, ele é jogador de futebol. Yeah, diz que sim. Eu sei que ele é jogador de futebol, não sei qual é a posição dele. Eu não sei onde é que ele está agora. Não sei em que clube é que ele joga. Acho ou jogou. É médio. É de que ele está assim, a meio campo. Ok. Explica mais. Olha, vamos transformar não, isso não, nisso. Não, explica, não vamos, explica porque eu como já, é não, é futebol. Já não ligo muito à bola, mas é antes era boa da geek. Do FCP? Sim. Mas era mesmo, quando eu digo que era geek, era mesmo, tipo doentia. Ok. Agora não. Já não. Pá, eu não percebo nada, eu só me queria que explicasse o que é um médio. É aquilo que, é assim, há os médios mais avançados e os médios mais defensivos. Os médios mais defensivos são mais defensivos, defendem mais, estão mais atrás. Os médios mais avançados normalmente são mais criativos, são os que passam a bola, que fazem, podem fazer mais passos para golo, fazer aquelas jogadas mais que ficas assim, golo, isto está a acontecer. Isto é vida real. Eu estou só a tentar redimir-me do meu mansplaining há bocado do Catarina. Ok, acho que teres dito isso não ajuda. O quê? Teres acabado de dizer que isto as tuas de Mirth, não, ah, não ajuda não. Isto sou eu sinceramente curioso. Não, isto sou eu sinceramente curioso. Não, mas também estás sinceramente curioso. Claro que estou. Consigo ver os teus olhos que estás. Não, eu estou mesmo curioso, sério. Eu não sei o que é dizer um médio em futebol. Estou a falar sério, não sei. Eu também não sei o que é dizer um médio, mas tipo, é uma pessoa que está no meio, tipo, acho que se percebe. Há um campo de futebol, sim, que tem avançados, eu tenho muita médios dificuldade em e defesas. E no guarda-redes, se o médio chama médio, é porque está a meio. E depois acho que são mais criativos que fazem o jogo, e depois há outros mais defensivos. Também ajudam muito na parte de trás da jogada. E a barba dele ajuda nisso ou não? Não sei, eu sempre curti dele antes dele ser bué hipster, por isso. Estou-me a cagar para a barba, desculpa, não sou dessas pessoas. Não sou dessas pessoas que dá muito valor a barbas. Eu. Quieto. Sim, mais. Pessoas de quem gostas? Estávamos a falar da Amy Schumer, Amy Poehler. Não, mas as pessoas que eu gosto são pessoas da vida real. Quero nomes. Dunia Bebek. Não conheces? Pessoas da vida real. Essas são as pessoas que eu gosto mesmo. Pessoas da minha vida. O que é que são pessoas da vida real? Pessoas que eu conheço e que eu estou com e que me fazem melhor ainda que uma Amy Schumer, por exemplo. Que me fazem pensar bem do mundo, mas ao mesmo tempo estão lá, são presentes e não são na televisão. Como o Alex. Eu amo o Alex, sim. Vês? Também pode ser uma dessas pessoas. Só estou a dizer pessoas que estão aqui em baixo. Nem, se podem conhecer. Nem eu conheço assim tão bem, mas é uma das pessoas que eu ganho, por quem eu sinto que, ai, uma pessoa que eu sinto que me dá assim esperança no mundo. E o Ricardo também, e o Luís. O Alex, quem é o Alex? Pode dizer às pessoas? O Alex de Dalva. E o Ricardo do quarto de baixo. E o Luís também do quarto de baixo. As pessoas que moram contigo até hoje subiste para Nova York. Eu vou para Nova York, mas volto. Portanto vais voltar para aqui para este sótão. Incrível. Acho que faço bem, não é? Acho que sim, este sótão é incrível. Tu vais a Nova York fazer a tua primeira exposição em Nova York. Depois de ter sido o ano passado. Sim. Teres feito um. O que é que eu fui fazer? Ano passado. Ora, conta-me. Ora, conta-me. Que é que eu pode contar às pessoas. Não, diz lá, depois eu corriste. Tu fizeste o cartaz do documentário sobre a WFMU. WFMU. True. Já, yeah, fiz o cartaz e fui lá para mim. Às prémias todas. Cabia para ir. E não conheceste o Tom Sharpling? Não, porque ele não foi a nenhuma prémia, porque ele é uma pessoa difícil. Ele já tinha saído da WFMU. Sim, e é uma pessoa difícil. Mas estava lá o Dave Hill, que é o gajo que o substituiu. É um gajo que está sempre com uns fatos boedas estranhos. E tem assim cabelo mais ou menos comprido. A banda dele faz a música do programa de John Oliver, Last Week Tonight. Eu não me lembro do nome da banda dele. Estavam por aí só 4 pessoas da WFMU. Havia boi de stress, o pessoal estava um bocado, não sei, amedrontado com aquilo. Sério? Mas nem a mulher do Tom Sharpling, que é a Terry T? Não. Estava o Kenny. Não sei, eu Ken. Da WFMU eu conheço o Tom Sharpling e depois a mulher do Tom Sharpling, porque é a mulher do Tom Sharpling. Que é, mais uma vez voltamos, eu só o conheço por causa do marido dela, que é boi de triste. Na boa. Também o meu marido, também só vais conhecer porque é meu marido, por isso. Para compensar. Estou na boa com isso. Não estava lá ninguém assim, portanto, só o Kenny. Eu acho que ele é Kenny. Não me lembro o nome dele. Estava o principal. E outros. Mas estavam todos bem amedrontados com o documentário. E não sei muito bem, porque eles estão em dívida sempre, em crise, problemas e com dinheiro e estão sempre cheios de medo. O best show de lá, perderam um boé. Porque ele é uma coisa que é apoiada pelos ouvintes. E sim, e eu sei. E eles traziam um boé dinheiro. O documentário é sobre isso tudo. Ok. E acho que também é um bocado por causa disso que eles estavam um bocado reticentes. Burp. E... yeah, mas não deu para conhecer ninguém. Só conheci o Tim, que é o realizador do filme. E sim, agora vou para Nova York, mas eu nem sei muito bem o que é que eu vou fazer, na verdade. Sei que tem uma exposição com o Timothy Goodman. Não sei como é que se diz o nome dele corretamente. E, mas ele é tipo big deal de Nova York. Por isso acho que vai ser bom para mim. Se bem que eu gosto mais de fazer as coisas sozinha mesmo, que fazer a coisa acompanhada seja melhor para mim. Yeah, não sei muito bem o que é que vai acontecer. Mas a exposição é com o quê? Com o quê? Não sei, boy. Vais ainda escolher as peças? Ainda vou fazer as peças. Quando chegar lá, fazer, é que okay, eu vou okay, começar okay. a fazer. Ok. São coisas que ainda não estão feitas. Exato. Pronto. E aonde? É Lower East Side. Depois eu revelo a morada. Depois, pá. Depois. Claramente há boa ouvinte desta porcaria em Nova York. Talvez o Bravo. À espera de irem ver o teu. De irem ver a tua exposição. O Bravo, se calhar. Eu não conheço, mas não me parece conheces. Que ele vai ser isto. Talvez, não sei, quem sabe. Acho que vai vir por seres tu. Não. Ninguém vai. Tipo, yeah, algumas pessoas vão ouvir porque sou eu, mas o Bravo não. Porquê? Acho que tem. Tipo, ele vive em Brooklyn, por isso tem coisas melhores para fazer. Tu comer isto? Sim. Que bom. Que bom. Ok. Tem. Foda-se. Estou um bocado preocupada que esta festa está a ser um fiasco, desculpa. Ok. E Jane the Virgin? O que é que tem Jane the Virgin? Tipo, é giro, tem piada. Irrita-me um bocado que o pessoal não veja. Porque tem piada. Tipo eu? Tu, bué da gente que eu conheço e que gosta deste tipo de séries, que não vê. Eu hei de ver. É, acho que é tipo... É como tu em Parks and Recreation. Parks and Recreation. Ok, está bem, mas eu... Sou aquela pessoa que deixa coisas para ver. Tu não, tu és aquela pessoa que vê tudo. Jane the Virgin tipo, é o meu Parks and Recreation. Mas tu vês tudo. No momento. Tipo, eu deixo coisas por ver. Tu vês tudo. Eu tenho um bocado coisas estranho. Por ver. É um bocado estranho. Gomes. Ok, mas é um bocado estranho que tu não tens visto Jane the Virgin. Hei de ver. Está-se bem. Eu como disse... Eu não estou a fazer shaming. Tu vês o que quiseres, boy. Eu curti bem a Gina Rodriguez naquela cena do Hollywood Reporter com a Amy Schumer, Lena Dunham, a Tracy Ellis Ross, quem que era mais? A Kate McKinnon, quem era a outra? Eu não sei nomes. Ok. A Gina Rodriguez, Tracy Ellis Ross, Lena Dunham, Amy Schumer e Kate McKinnon, eram só 5, seriam? Eram só 5, acho que sim. Eram? Ok, parece bem. Pessoas a chegar. Estão pessoas a tocar para a tua festa. Que está a ser um fiasco, by the way. Se calhar as pessoas... A minha festa de despedida e está a ser um fiasco. Eu acho que ainda vou chorar hoje, mas acho que pelos motivos errados. Não por ti ir embora, mas por... Ninguém vir à minha festa de despedida, sim. Eu vim! Tu vieste porque queres gravar esta merda, man. Só obrigaste-me só por a vir isso. Aqui, sim, só por isso. E porque vais passar som. Porque vais passar som. Achas que eu não viria à tua festa de despedida? Vieste à minha festa de anos. Não, tu não me convidaste. Sabes a parte em que tu não me convidaste? Rita. Lembras dessa parte? E se eu te convidasse, vinhas? Sim. Que mentiroso, man. Foi o sim mais mentira que alguma vez vi na minha vida. Olha, esta merda já acabou, nem por isso. Não, está a continuar. Okay. Podemos apagar esta parte, se quiseres. Está bem, pronto. Vá. Next. Jane, hoje não tem nada para dizer. É só um site fixe, vejam. Filmes? Vês filmes? Não, nunca. É bué desse canto. Nunca vi filmes. Tipo, uma hora e meia ou duas. A ver uma merda, man. A ver uma história, a ver... Não dá. Tu foste ao Queer ver filmes. Tu foste ao Motel X ver filmes. Tu viste o Knock Knock do Eli Roth comigo. Que era uma merda. Que é horrível. Não, eu estou a gostar, obviamente, que vejo filmes. Mas há fases na minha vida em que vejo menos filmes. Claro que sim. Mas houve uma fase tipo que eu era mesmo alt-geek, era provavelmente muito mais geek que tu. Estou só com medo que sejam pessoas que eu quero ver, tipo, e abraçar lá embaixo. Qual era essa fase? Era uma fase em que eu estava bem sozinha em casa, em Águas Santas, e que sentia que filmes me faziam uma pessoa mais interessante. E quais eram os filmes? É que eram filmes tão underground, tão indie, que eu não me lembro do nome. Não, eram filmes mesmo maus. Eu via aquilo. Qual é o tipo de coisa? Eu via aquilo, tipo, eram filmes nos tempos que decorrem. Preciso ir lá para baixo, man. Nos tempos que decorrem, mas a preto e branco, porque era fixe. E tipo, deviam ser filmes. Olha, assim, a maneira melhor de escrever os filmes que eu vi era filmes de fim de curso de alguma universidade de Nova York. E tipo, eu via aquilo como se fosse a vida a acontecer, porque achava que aquilo me fazia uma pessoa fixe. E fez? Não. Não, até porque eu não me lembro de nomes, nem de histórias, nem nada. Oh, man, tenho que ir lá abaixo. Pessoas estão a chegar para me ver. Esta vida. Desde há um bocado. Estavas a falar dos filmes que tu vias a preto e branco, filmes de curso. Ai, Jesus, sim. E que outros filmes é que vês? Além do Knock Knock do Will Roth. Porno. Filmes? Não, por acaso não. Estou a mentir. Não sei, não vejo muitos filmes ultimamente. Qual foi o último? Tenho tipo uma lista. Tu foste ver um filme queer? Na verdade, qual era o filme do queer? E não me lembro do nome. Queria muito dizer. E não me lembro do nome. Mas era sobre uma tribo que pá, basicamente o que eles faziam era, pá, não me apetece contar isto porque era um filme que as pessoas viam ver, que era bué da bom, mas era sobre amor eterno e pessoas que sacrificavam outras por amor eterno. Enquanto comiam amendoins e falavam. Mano, eu estou na minha festa de despedida, posso fazer o que eu quiser, ok? Claro que sim. Pronto, continua. Nunca ninguém disse que não. Ok. Mas ultimamente não vejo muitos filmes. Mas tenho uma lista de filmes no meu computador para ver assim que chegar a Nova York e tiver boeda sozinha. E viste o Session Agent? Ah, é, vi. E amei, mas já não me lembro muito bem porquê. Não, acho que é um bocado porque me identifiquei bué com o nome da pessoa. Peter Dinklage? Sim. Não, mas personagem. Não me lembro do nome da personagem. Anyway, o filme é com o Peter Dinklage, a Patricia Clarkson e o Bobby Cannavale. Me identifiquei bué com essa cena de procurar amigos num sítio onde não existem muitas pessoas e consegui criar relações, que é uma coisa que é bem difícil para mim, quando consegues é bué especial. Estás a falar de Águas Santas ou de outro sítio qualquer? Estou a falar de Bicoas. Bicoas? Estou a falar tipo, outra vez, Ricardo, Luís, tipo o Instagram do Nibabek. Queres mais sítios? Quero. Na Alemanha, Julia Nietzsche. Finlândia? Finlândia, já não consigo sentir isso, man. Desculpa. Isto é piada mais privada, talvez vez houve aqui. Neste podcast, acho eu. Piada mais privada, mas pronto, é hilariante. As pessoas podem saber que é hilariante. Queres caju? Não, obrigado. Que merda. Ok. Sim. Ah, isso não são amendoins, é caju. Caju. Ok. Porque são a ver quintada, caju. Claro que sim. E chegaste a ver o You Can Count on Me ou não? Não. Como não? Não. Eu acho que tem um bocado dessa. Tem uma certa. Um certo tom em comum com o Session Agent, apesar de não ter nada a ver com o Session Agent. Ok. E a boa da fixe. Por isso que é que eu não consigo. Laureline e o, não e sei, o Mark, tipo, Mark Ruffalo. Provavelmente quando eu estiver em New York. E tipo, não tiver nada para fazer, vou ver isso tudo. Tenho isso tudo no meu computador, percebes? Mas como é que pode não ter nada para fazer? Não, estou a dizer ao fim da noite, quando cair a noite. Na cidade? Eu tive, adorava esse som, by the way, quando era festival. E não tiver assim nada para fazer, se bem que acho que vou ter convites para fazer muita coisa. Acabei de fazer uma pistola também, por ser. Acabei de pontapilhar com os meus pés. Sim. É ótimo descrevermos o que está a acontecer. O que é que eu estava a dizer? Ah, vou ver esses filmes todos, era isso que estávamos a falar. E quais é que são os outros filmes? Vou ver filmes quando eu em Nova York. Que filmes? Adoro Taxi Driver e Before Sunrise. Tu nunca viste Taxi Driver? Adoro. Adoro. Sei, tipo, okay. Falas de cor, provavelmente. Não posso dizer. Eu acho que lembro com o Albert Brooks, que é um dos meus heróis cómicos, o Albert Brooks, um dos grandes. Aparece no Taxi Driver, isso é bastante estranho. Aonde? Tipo, ele é tipo, ele trabalha naquela campanha que há, é aquele gajo de caracóis. Isso é bem estranho, tipo, eu só hoje é que me percebi que Amy Schumer entrou em Girls. Sim, eu lembro da Amy Schumer em Girls. Pois, mas eu não. E achei mesmo. E a Jenny Slate, tu chegaste a ver o. Como é que se chama? Obvious Child. Não. Obvious Child é hilariante, tu devias ver o Obvious Child. A Jenny Slate, que é a protagonista do Obvious Child. Queres-me dizer mais coisas que eu devia ver? Sim, como se eu não fizesse isso o suficiente na vida real. Uma vez ela é uma da fixe. Isto não é vida real. E tu ias gostar. Não, isto é o meu podcast, não é a vida real. Sério? Sim, eu estou em personagem. Eu não estou a ser o Rodrigo que tu conheces. Não? Não, estou a ser outra pessoa completamente diferente, como sabes. Creepy. Estou a ser a mesma pessoa que sou contigo, normalmente, não? Ah, então pera, estás em personagem enquanto estás no podcast e comigo? É a mesma? Eu estou a gozar. Não estás nada? Estou a brincar com a cena que não estás? Estou. Ok, voltar ao Taxi Driver e ao teu comediante favorito. Um dos meus heróis cómicos é o Albert Brooks. Sim. Os filmes dele são incríveis. Okay. Real Life, o Modern Romance, o Lost in America. Sim. Até o Defending Your Life, que é aquele com o Meryl Streep, em que eles não sabem se vão para o inferno ou para o céu. E todo tipo no limbo a decidir, com o Rip Torn. Isso é um filme incrível. E até gosto dos filmes maus dele, tipo The Muse, com o Sharon Stone e o Searching for Something. Olha, onde é que esta conversa vai? Pronto, estamos a falar já de filmes que gostas bem dele, sim. E depois? Obvious Child. O que é que tem? Jenny Slate. O que é que tem? Pronto, ela também aparecia em Girls, era só isso. E há boa gente que aparece em Girls e estamos a falar em. Ah, ok. Pensei que estávamos a falar em Taxi Driver. Mas tu falar agora de Taxi Driver, falar... como quiseres. Não, na boa. Agora estamos a falar de Girls. Girls também é big deal na minha vida. Porquê? Quando penso em Girls, penso... Girls. Não, sabes aquela cena... Tipo, eu fui habituada, desde pequenina, em acreditar em alguma coisa superior. Então... Tu dizes sempre a cena do colégio de freiras em Águas Santas? Não era em Águas Santas, em Mesinde, ok. Mas tipo, yeah, é uma parte importante da minha vida. Claro que sim. Que? Ninguém está a dizer que não. Me influenciou bastante, ainda hoje me influencia. Sim. Nada do que eu consegui hoje conseguiria sem aquele colégio. Okay. Mas fui sempre habituada ou educada a acreditar em algo assim superior. E não é que Girls seja algo superior, mas algo que me deixa bem confortável com a vida. Foste acreditada sempre, foste ensinada? Fui ensinada a tentar acreditar em coisas. Pronto. Então passei a minha vida à procura de coisas que não fossem Deus para acreditar. E tipo, não acredito em nada em especial, mas há coisas pequeninas que me fazem estar mais confortável com a vida. E Girls é uma dessas coisas, tipo, a Amy Schumer, essas pessoas, são coisas que me deixam um bocadinho mais confortável com a vida. Porque me fazem sentir menos... outsider, como é que isso se diz? Podes usar outsider. Pronto, ainda bem. Ainda bem que posso. Obrigada. Eu deixo. E eu recomendo e eu deixo. Boa. Isso é uma piada. Estou a dizer para as pessoas, não estou a dizer para ti, acho que tu sabes que isto é uma piada. Não, não sei mesmo. Está bem. Não sabes mesmo? Não sei mesmo. Achas que eu estou a falar a sério? Acho que estás a falar bué sério. E que me estás a desrespeitar, bué. Olha, pessoas que devem estar na minha festa estão tipo no Colombo, o caralho. A postar coisas. Como onda? Também não entendo. Mas olha, além da Amy Schumer e de Girls, quem são essas coisas que te fazem sentir menos? James Victoria, por exemplo. Quem? James Victoria. Não sei quem é. É um designer artista em Nova York. Sim. Mais coisas. Isto sou eu para usar. Ok, mas explica melhor. Quem é o James Victoria? O James Victoria é tipo um designer gráfico de Nova York. Que faz o quê? Que tem um trabalho bué. Interventivo pessoal. Sim. Um bocado tipo. Opa, isto é um bocado chunga se dizer, mas um bocado tipo o meu, mas de uma maneira mais. Menos lameixas, mais. Mais geral. Não sei, às vezes. Não, mas tu também é uma boa generalista. Mas. Não sei explicar muito bem. É boa empowering. Empowering. Sim. Empowering. Sim. Mais pessoas. Este é bem estúpido. Eu nunca lembro de ninguém. Nestes momentos da vida nunca lembro de ninguém. Eu sei que estão a passar este som lá em baixo. Qual é este som? É o um show das Poderosas que o Anson citou no outro dia como se fosse Fernando Pessoa no teu podcast. Mais coisas que te façam sentir menos mais compreendido e menos sozinho. Sabes dizer isso tão bem e eu tão mal. Deixa-me pensar, uma beca. Pensa, tens todo o tempo do mundo. Tu é que mandas nisto. Ia dizer os meus pais, mas depois lembrei-me que não. Adoro isto. Isto é que vai ser o riso mais longo que já houve no podcast. Com roncos e tudo. Ok, vou recorrer aqui tipo ao Spotify ou assim para ver coisas, pessoas que eu amo. Pode ser? O Drake? Opa, não, o Drake é só a pessoa para casar, não é? A pessoa que me deixe menos outsider. Ok, o Drake é a pessoa para casar. Sim, é isso. Essa é a minha descrição de Drake, é a pessoa para casar. Ok. Como sabes, eu não sou fã de Drake. Eu sei, porque pronto. Ainda não chegaste lá. O Donald Glover, Childish Gambino. Quem me dera, tipo, não, eu amava conhecer o J. Cole. J. Cole, eu juro, sim. Que é o fundo do teu telemóvel, podes dizer às pessoas? De um dos meus telemóveis. Ok, um dos teus dois telemóveis tem como fundo o J. Cole. Que é o que tu. É o telemóvel que tu usas mais. Yeah. Porque é o que está com o número português. Ok. O outro está com o número americano. Percebes que eu não uso tanto cá em Portugal, não é? Só para dizer que passa muito tempo no estrangeiro. Já, yeah, é mesmo só para dizer isso, porque as pessoas não sabem. Sempre armada em evidente internacional. Quando não estou estrangeiro, estou na praia, por isso. Tchau. Sempre armada em evidente internacional, Kita Gomes. Tchau. Cesse toda a subir-te à cabeça. Olha, o que é que eu ia dizer? Yeah, o J. Cole, eu, tipo, se eu alguma vez conhecer o J. Cole, me agarrem mesmo. Porque eu acho mesmo que ele deve ser das melhores pessoas que alguma vez posso conhecer na vida. Pelas letras dele. Não sei se conhecem bem, mas por favor leiam. Ah, porque ouvir não. Ouvir está quieto. Tudo, façam tudo ao mesmo tempo. Ha ha ha. Sabes que isto tem boa piada para nós, porque já vemos boas cervejas, porque o pessoal lá em casa sempre, sempre quis dizer isto para o pessoal lá em casa. Não tens piada nenhuma. Estás a aceitar o convite para ir ao 5 à meia-noite. Um dia destes. Para poderes dizer. Diz, vê aí quem é que vem. Eu? O carregador urge. Ok, preciso ir lá abaixo. Achas que eu vou ver o teu telemóvel, Rita Gomes? Ah, é na boa. Tínhamos estado a falar de Jerry Lewis e de Amy Schumer e de coisas nojentas e. Sim. Misoginia e coisas tipo tudo. Tu, sim. Tipo eu. Estou só a brincar, sim, continua. Como uma pessoa que faz arte. O que é que me vais perguntar, Rodrigo Nogueira? Sério, o que é que me vais perguntar? Sim. Rita Gomes, que tipo de coisa. Como pessoa que faz arte, que é bastante. Sim. Primeiro eu não faço arte, eu escrevo coisas, sim. Ok. Pronto. As pessoas chamam-te artista. Sim. Certo? Como uma pessoa a quem as pessoas chamam artista. Sim, que não. Aceitas isso? Aceito, mas não é uma coisa que influencia a minha visão sobre mim própria. Não, não, ninguém está a dizer que influencia. Estou só a definir como uma pessoa que faz coisas e a criar. Qual é a tua pergunta? Foda-se. Uma pessoa que faz. Oh Jesus, arte, sim. Que arte? Arte bastante. Digamos. Sincera e aberta do ponto de vista de... Este som que está lá em baixo, man. Qual é? Bué. É mesmo... É o quê? Eu não estou a ouvir. Sei lá, é Kizomba Flair. Continua, okay. Por favor. É que tipo de rachar esta música é muito bom. Continua. É uma malha, sei o que é isto. Ok. É fixe. É bué fixe. Mas... Não é flor, acho que isso é feio dizer que é flor. Não, tipo, true, eu amo este som por isso. Estou só a dizer que é flavor, tipo, naquela de género. Não gosto disto, mas eu amo isto. Estás a dizer gostar? Não, mas eu amo isto. Isto está na minha playlist das festas todas. Não digas que não gostas. Estava só a dizer porque estávamos a gravar isto e eu achei que devia dizer que não gosto, mas eu amo isto. É pior dizer que não gostas. Acho que isso foi. Sinceramente. Pronto. Como sim. Pessoa que faz arte. Ah, pronto, vamos. Sim. Tão aberta e tão a falar sobre temas são. Coisas, sim. Tipo de reações mais de homens recebes? A internet é um sítio onde as pessoas. digamos, homens se sentem no direito de insultar mulheres. Mas eu não, por eu, tudo e por alguma coisa. Eu sou um caso em que isso não acontece muito. Sério? Já. Yeah. Eu não tenho muitas reações mais ao meu trabalho. Não é reações más, é pessoas que se sentem no direito de dizer coisas okay, pelo tipo de coisas às que tu vezes dizes. Se, por exemplo, tenho um trabalho mais sexual, recebo. Ai. Mensagens. Não aconteceu nada. Mensagens de homens um bocado mais acesos. Mas, para além disso, nada. Tipo, eu não tenho grande confronto direto com pessoas, não é? Não, mas mesmo assim as pessoas se sentem no direito de te mandar mensagens. Sim, mas lá está, é uma coisa que provavelmente a mim não me surpreende, porque é uma coisa que, como pessoas estão um bocado, que é tipo, olha, sábado. tipo, é uma coisa nojenta, mas ao mesmo tempo não é nada que me surpreenda. É uma coisa que eu já estou à espera que se faça um desenho mais pornográfico, que vou receber mensagens de homens casados ou homens ou gajos, tipo, nesse dia vou receber mais mensagens do que é suposto, porque não sei, hormonas. Espera, quantas mensagens é que é suposto receber? Ou de que tipo de pessoas é que é suposto receber mensagens no dia a dia? Não, é assim, as pessoas que eu quero receber mensagens são os meus amigos, e depois há pessoas que mandam mensagens a perguntar se eu dou trabalho estranhos, se eu quero ir tomar café, mas tipo, não acontece todos os dias, mas às vezes acontece. E quando posto coisas mais ousadas, acontece mais. Claro. Obviamente. Não, eu só achei giro mais do que é suposto. Como se fosse suposto alguma coisa. Não é suposto, é tipo, mais do que eu já estou à espera, ou do que eu já conto claro, com. Claro, obviamente. Não. pronto. Tocaram a campainha, não sei se ouviram. Está alguém a abrir, não te preocupes. Se for a Marta, tenho que ir lá, vai estar um grande abraço. Ok, mas e música, Rita Gomes? O que é que tem? Música. As únicas coisas que tu ouviste no mundo e que as pessoas ouçam. Rihanna, já ouviram falar? Não, quem é a Rihanna? É uma miúda que faz umas músicas fixe. Ué da porno, às vezes também curto bem. A coisa dela é Riri. Não. É? Ah, pois é. Eu às vezes assino Riri e-mails profissionais de propósito. Sim, eu assino e-mails profissionais de Riri ou Riri. Sim. Música que eu acho importante. Eu não sei, eu acho isso é subjetivo, o que é importante para mim não tem que ser importante para os outros. Ninguém no mundo está a achar que o que é importante para ti tem que ser importante para os outros. Simplesmente está uma pessoa a perguntar-te o que é importante para ti. É a única coisa que está a acontecer agora. Mas o que é importante para mim muda quase todos os dias. E a sério, e hoje não é um dia. E hoje é um dia. Foi um dia mau. Tipo, eu acordei às 9 da manhã. Devia ter acordado a meio-dia. Estive a ver Jane quando acordei para tentar adormecer novamente. Não Jane consegui. Para os amigos? Sim. Para quem não? Para os não amigos da série. E depois vi, ou tentei ver America's Next Top Model, mas não aconteceu. Eu nem ouvi. Tipo, tenho uma playlist chamada Alphabet City, que é onde eu vou ficar em Nova York. Tem as coisas todas que são importantes para mim neste momento. Que vai desde Calvin Harris, aquela banda Fleetwood Mac. Qual é a música de Fleetwood Mac? Está lá. Quais são? Aquela. As canções. Qual é aquela? Tu sabes qual é aquela, man? Aquela? Tu mandaste no dia, tipo Everywhere. Minha namora. É, não é? Tu mandaste no outro dia, parece que tipo que é uma playlist sobre ti. Não é. Mas se por acaso passaste esse som no outro dia, ontem. E aí eu meti na minha playlist. É uma grande malha, essa malha. E mais? O que é que tem mais? O que é que tem mais? As pessoas, há uma... Tem Charles Gambino, tem. Foda-se. Posso pegar no telemóvel e ver? Se por acaso o encontrasse no meio desta cama. Rita Gomes, tu estás em tua casa. Ok. Tu estás no teu espaço. Tenho só que encontrar o meu telemóvel. Tu fazes o que quiseres. O mundo é a tua ostra. Estás a ver o meu telemóvel em algum sítio? Rita Gomes, o mundo é a tua ostra. Além disso, aqui, não é esse. É este. O mundo é a tua ostra, Rita Gomes. Ok, bora ver então o que é que eu tenho na minha playlist. Bora. Não é isto? Isso é o Spotify. É, mas as minhas playlists são todas no Spotify. Ok. Alphabet City, ok. Tenho algum Drake, tenho Brody Dale. Eu não sei se é assim que se diz. Brody Dale. Basicamente é Brody Dale. Brody Dale. Em português. Sim, claro. Porque há uma tradução portuguesa para os nomes. Que era a vocalista de Distillers. Yeah. É a mulher do. Exatamente. Do Rancid. Não. Não. Queen of Stone Age. É? Yeah. Ok, pronto. Então estou a confundir com outra pessoa. Mas sim, ok. Sim. Pronto. Ok, se calhar eu posso estar a confundir porque tu tens mais referências que eu, mas. Não. Tu claramente nisto tens mais referências do que eu. Ok, tenho Beach Slang, Sports, Whitney Houston, Selena Gomez. Tenho muita coisa mesmo. Tenho The Front Bottoms, que é tipo punk rock. Ellie Goulding. Samiam, que é tipo punk rock. Kellani, Kwan. Tem muita coisa, desde R&B a punk rock a céu, tem céu e tudo. Tens o Harry Belafonte? Tenho, mas isso foi porque no outro dia lá no stand-up comedy thing. Onde é que era? Como é que se chama aquilo? O quê? Em Amsterdão. Ah, o Boom Chicago. Yeah, eu estava a passar e eu que ele te disse para ir. Man, não disseste nada, eu fui porque quis. Eu disse-te, pai, 50 mil vezes, Rita Gomes. Boom Chicago, é de onde veio o Jason Sudeikis e o Seth Meyers e o Jordan Peele, acho eu. Tenho Frank Turner, também é uma das pessoas que eu amo neste mundo. Ok. Só para deixar. Mas tu sabes que essa música do Harry Belafonte é a que aparece no Beetlejuice. Eles dançam todos à mesa, todos juntos, essa música. Por acaso a mim fez-me lembrar Ghost World, não sei porquê. Não, não ouve isso? Não. O que ela ouve quando está a ver com... É uma música, eu acho que é indiana, é uma coisa que se chama Yan Pehechanho. Eu não sei como é que... quem é o artista. Man, não tem nada a ver. Lá em baixo. Não tem nada a ver. Mas essa cena do Harry Belafonte é incrível. E o Harry Belafonte é dos artistas favoritos do meu sobrinho, porque eu vou obrigar a ser. Ok. Que é muito bom. Está bem. Acho que fazes bem. E é muito divertido. Eu agora também tenho um... Não é sobrinho, mas é primo pequeno, que eu também tenho que... Contaste? Impingir coisas. Tens de impingir coisas? Yeah. Que é em Torres Vedras? Yeah, sou capaz de vê-lo amanhã. Mas ainda, acho que não tenho idade suficiente ainda para eu conseguir impingir, seja o que for. A não ser a minha presença. Normal. O que queres dizer às pessoas agora que estamos a acabar? Não quero mesmo dizer nada. Diz assim, pessoas, não se metam na droga, pessoas, não sei o quê. Deixem-me uma mensagem. Estás a curtir o silêncio? Estou a adorar o silêncio. Pronto. Era isso que eu queria dizer às pessoas. Silêncio é uma cena fixe. Silêncio é uma cena fixe porque é uma oportunidade para pensar. E se estiveres a pensar, provavelmente estás a ponderar e a autocriticar. Isso é bom. Obrigado, Rita Gomes. Obrigada, Bruno Nogueira.